Salve galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está ouvindo isso, né? Mas estamos no ar com mais um podcast, o segundo podcast do ano, o episódio de número 8, para falar de carnaval. Eu sou o Jonathan Fernandes e fica com a gente, o episódio de hoje está grotesco. Boa tarde, o meu nome é Cleilton, sou professor. Atualmente estou na função de gestor escolar, escritor, estudante de jornalismo e escrevo para dois blogs sobre política aqui no estado. Olá, meu nome é Tânia, estou aqui como convidada do meu amigo Jonathan Fernandes e vamos lá, mais esse desafio, estou pronta. Então, gente, muito obrigado, queria agradecer de coração ao professor Cleilton, né, professor de coração, o professor de geografia, meu professor de geografia do ensino médio, o cara responsável por eu gostar dessa matéria, né, foi o professor do Marcos também, o Marcos já gravou aqui uns 3 episódios com a gente, né, o Marcos que também faz geografia, né, curso de geografia, tá terminando aí, já tá se formando, e o professor Cleilton é um cara responsável por uma grande parte da minha formação, né, sou grato a ele. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Daqui a pouco eu trouxe um geógrafo aqui, né? E uma cristã de banco, né? Uma crente de banco, assim como eu sou. Que é a minha amiga Tânia, trabalha comigo, trabalha no mesmo local que eu. Então, antes da gente entrar propriamente no assunto, vamos lá para o nosso espaço de abraços e recados. Alô, alô, é além. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. O meu abraço hoje vai de coração para a minha produtora, a Arca. É uma produtora nova que eu estreiei, que eu comecei com meu amigo Giovanni, né? Giovanni Lima, que é meu parceiro de projeto musical. Juntos nós temos um projeto sem destino, né? Que é um pau edu, né? Uma dupla de dois que toca e canta. É uma poesia mais... densa, né? Mais difícil de digerir. E o Sem Destino, nós gravamos um EP no ano passado, tá disponível no YouTube para quem quiser. Se chama Na Varanda, porque foi feito todo na varanda da minha casa. E a Arca é uma produtora de música. Quem quiser pode entrar em contato com a gente. Vou deixar a nossa página no Facebook aqui. O nosso e-mail também para quem quiser entrar em contato com a gente. Um abraço também pro pessoal da Adoração Livre, né, pessoal da minha igreja. No mês que vem, no mês de março, a gente faz 4 anos de grupo, mano. 4 anos, sabe o que é 4 anos você caminhar com pessoas incríveis como o Marcos e o Mikael, pessoas que amam Jesus verdadeiramente, pessoas que você só ir olhar pra ela ver Jesus, sabe? Isso é incrível. Um abraço também aos meus amigos do blog Outro Ponto, né, o Phil, o Nathanael, a Paula, pessoas que não puderam estar aqui nessa gravação. Mas eu tô aqui para representar todos eles do blog, beleza? Eu queria mandar um abraço para você, para a Tânia que estão participando desse bate-papo. E para o Marcos também. Para todos que já foram meus alunos. Que de alguma maneira a gente trocou experiências. Alguns aproveitaram, outros não. O fato é que sempre a gente aprende um pouco mais um com o outro, seja pela realidade social de cada um, ou seja pela própria reprodução do conhecimento convencional que somos, temos essa lida de passar para os nossos alunos. Então, um abraço para todos vocês que já passaram pelas escolas públicas e privadas que eu já pude contribuir. Eu também quero deixar aqui o meu alô, né, e o meu abraço aos participantes e dizer que, mesmo que eu não conheça, é um prazer conhecer todos vocês, tá? E também aos ouvintes, né, um abraço aí. Confesso que estou um pouco tímida, né, com esse programa novo para mim, é uma ideia nova, né, mas é bom compartilhar a minha opinião. Fazer as pessoas saberem a minha opinião, talvez elas concordem ou não, mas vamos lá, né? Qualquer coisa, peço desculpa, tá? Mas vamos em frente. A Tânia é uma fofa, gente. Essa menina, eu amo demais essa menina. Amiga de coração, amiga em Cristo, muito obrigado. Então é o seguinte, vamos lá para o que interessa, né? O assunto de hoje, o tema de hoje é carnaval. A nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Vocês que são novos aqui no podcast já perceberam que os nossos episódios eles são sempre assim, palavras, né? Palavrão, música, gospel, música secular, teatro e carnaval, mês de fevereiro é o mês do carnaval. Eu já quero lançar um míssil, uma bomba aqui para vocês, depois eu passo o pano para aliviar a coisa, tá? Primeiramente eu quero perguntar, carnaval é uma festa pagã? Né? De cara já o que é isso? Já que a definição de carnaval, ela é um pouco espinhosa, a definição de carnaval é um pouco estreita, então a gente sabe que é uma festividade, mas a definição em si, o porquê que aquilo acontece, é algo meio contraditório. Então, antes de vocês darem a definição do que é carnaval, pá e tal, eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, né? Falasse Cleuton, já falou um pouco que é o professor, né? O professor Cleuton, falar um pouquinho de que área está atuando no momento. A Tânia também é a mesma coisa. Tânia, antes de dar a sua opinião, você fala um pouco... a igreja que você congrega, pá, o que você faz da vida? Vamos lá, é um pouco sobre a minha vida. Atualmente eu sou formada em técnico de enfermagem, formei há 6 meses por aí, e estou estudando agora ciências contábeis, vou para o segundo período, né? Uma coisa nova para mim, uma experiência nova também, porque não era aquilo que eu almejava. Mas é isso aí. Também trabalho atualmente como operadora de telemarketing junto com o meu amigo Jonathan, como ele já havia falado anteriormente. Como ali na LIC, né, a nova LIC, que é a antiga Contax. Estou ali já há mais de 1 ano e 6 meses. E sou feliz com o que eu faço, né? Estou à procura de um novo emprego na área que eu gosto, que eu quero, que é a área da saúde. E hoje eu estou na Igreja Assembleia de Deus, né? Já faz mais ou menos 2 anos que eu estou nessa igreja, porque como eu era de Sena, eu era de uma outra igreja, e acabei vindo para Rio Branco para estudar e trabalhar e me adaptei a essa nova doutrina, né? Porque é diferente um pouco a doutrina da que eu era antes, que era batista, para a Assembleia de Deus agora. Ministério Rio Branco, né? Então, é isso aí, galera. Eu estou cursando jornalismo no 5º período e estou como diretor da escola Clícia Gadelha há 2 anos. A previsão, se nada der errado, ficarei até 2020. E faço parte de uma linha cristã bastante conservadora, embora muitas coisas eu até entenda que são necessárias algumas mudanças, mas outras não. Fiz parte desde a minha infância até a minha adolescência de igreja na Bolívia. E atualmente faço parte de uma igreja batista regular, que também são igrejas tradicionais. Então talvez alguns posicionamentos meus sejam um tanto mais radicais do que muitos pensam. Na minha concepção, o carnaval é uma festa pagã porque ela traz no seu bojo uma série de características que se assemelham com o que a Bíblia fala do que era considerado paganismo, que era adoração a alguns deuses, Baal e outros, que depois na Grécia antiga isso vai se repetir, o que a gente vê no tempo antigo da Bíblia, que as pessoas devotavam tudo que tinha nas suas festas, os vinhos, carnes, a prostituição e tudo, nesse período, né? E aí o carnaval moderno, ele não muda muito. Se você for observar, todos eles, por trás tem um Deus na qual aquela escola de samba, ela faz a devoção da sua participação na avenida. Você pode até assistir o resultado final ou procurar saber quem são os sambistas, que são os líderes das escolas de samba, que eles têm sempre um líder espiritual que está por trás, que eles dão essa característica de festa pagã. São pessoas que não têm uma obediência ao Deus verdadeiro, né? Então, a festa pagã vai ter essa característica de que as pessoas estão entregando sua carne para a festa, para a prostituição, para as coisas devassas, para a ruptura com a moralidade, com a ruptura com todas as coisas que, sem a festa, a sociedade considera como anormal. Então, abre-se um precedente para dizer: diabo, eu estou à disposição. Durante 4 dias está liberado. Depois eu faço aqui o meu dia de quarta-feira de cinzas e resolvo tudo isso. E de fato não funciona assim. O fato talvez da gente tentar associar vários elementos que as pessoas na festa se envolvem, talvez não justificaria totalmente a terminologia de festa pagã. Mas quando a Bíblia fala de pagão ou festa pagã, é aquela associada a um ídolo, a um deus. E o carnaval nada mais é do que uma festa melhorada do Dionísio, né? Há mais de 3 mil anos atrás, que responsável pelas grandes festas das populações antigas para comemorar as suas colheitas, né? Como ainda acontece no Brasil, algumas festas focadas para o resultado que uma cidade consegue obter com a colheita. Mas a diferença dessa festa, em especial, é porque ela já antigamente já tinha uma duração e ela tinha por finalidade colocar tudo de cabeça para baixo, todos aqueles conceitos morais que a sociedade, e olha que há muito tempo atrás isso era forte, hein? Mais de 3 mil anos atrás. Então você pegar e colocar tudo ao inverso para as pessoas fazerem o que bem quisessem, e durante 3 dias ter um vale tudo, que você o que pudesse fazer faria. Sexo, etc, etc. Aí eu pergunto para vocês, o que mudou? Não mudou muita coisa, que nem eu disse no começo, apenas um melhoramento de uma festa dionisana, de Dionísio, né? E o que as pessoas mais têm aperfeiçoado é isso, que tem que valer tudo. Eu chego lá, você fazer uma disputa, quem é que beija mais? Quem consegue ficar com mais pessoas, ficar no ponto de vista da sexualidade, não só de estar no momento, né? E é por isso que a gente tem um resultado trágico para a sociedade nesses dias de festança, porque esse vale tudo, ele tem um efeito negativo fantástico, né? Que essa promiscuidade traz em termos de doença, em termos de gravidez, em termos de estupro, de violência, de morte. São coisas que só reforçam uma cultuação a um deus da destruição. E são vários deuses que estão associados nessa festa, que muitas das pessoas nem percebem isso, assim como outras festas populares que elas são focadas para um tipo de idolatria, mas que as pessoas hoje em dia já não veem porque ela é camuflada. E o papel do diabo é esse, de tentar nos seduzir, de nos enganar, porque ele é o pai da mentira. E você vê, e você percebe que o carnaval, esses poucos dias de festividade, é uma coisa passageira, sabe? Você percebe que nessa época, nesse tempo, o que mais se vê é famílias se desfazendo, relacionamentos, namoros duradouros se desfazendo pra quê? Pra curtir o carnaval. Aí passou o carnaval, a pessoa vai, se arrepende, quer voltar atrás, né? Mas então você vê que tem aí não só uma festa normal, né, aos olhos dessas pessoas, mas você vê que traz destruição ao lar familiar, né? Também você percebe, pode prestar atenção, que tem violência. Você vai ver que depois que passar o carnaval, você vai ver que você vai ligar sua televisão, seu jornal, seu rádio, você vai ver notícias de pessoas que morreram, que se meteram em briga, em confusão nessa festa. Tá, esse é um detalhe. Outra coisa, você já prestou atenção na fantasia que eles usam, a maioria usa? São máscaras, são homens se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem. E indo contrário àquilo que é natural, o natural de Deus, que Deus fez homem, homem, mulher, mulher. Não estou querendo aqui trazer o assunto homossexualidade, tá? Só estou falando que existe muito isso, essa fantasia, querendo mostrar que isso é aceitável, a se vestir como homem ou o homem se vestir como mulher. Por mais que seja só uma brincadeira, você percebe isso, entende? Não sei se é só uma visão minha. Quando a gente verifica na Bíblia alguns tipos de deuses e o culto prestado pelos pagãos, a gente vê como é semelhante. Por isso que a Bíblia, ela é um livro que ela sempre se renova. Porque os termos e as simbologias, elas podem mudar em cada época. Mas a ideia, a filosofia, ela se mantém. E por isso que a Bíblia nunca envelhece. Então você pega os cultos a Baal, Astarote, Dagon e Moloque, o que... esse último, que pegavam as crianças para fazerem sacrifício, e os demais que eu citei, que haviam os postes ídolos nas cidades, você vai ver que as festas eram exatamente nesse sentido, né? Das pessoas estarem lá para bebedeira, para colocar outro Deus no lugar do Deus verdadeiro, de fazerem coisas, práticas abomináveis, de fazer práticas que eram totalmente contrárias a Deus. E aí, por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre esse tipo de prática, e ele vai condenar nos livros do apóstolo Paulo sobre isso, né? Das inversões de valores, né? Os valores sociais, os valores naturais, os valores morais, né? O homem... deixar a figura, a sua imagem e semelhança de Deus à disposição da impureza. E Deus, quando ele quer um sacrifício, ele busca pessoas imaculadas, sem mancha, mancha na mente, mancha de espírito, de coração. E com essas festas profanas, que você vai encontrar lá de tudo, coisas profanas que ferem a dignidade, ferem a santidade de Deus, que é uma profanação, né? Gente lá que estão vestidas como Jesus Cristo, pessoas que estão blasfemando contra o Espírito Santo, homossexuais, criando situações que desgostam o que a palavra de Deus fala. Então é uma série de coisas que se concentram nesses dias, que elas, eu te garanto, elas não agradam a Deus. E elas apenas reforçam festas e forma de culto a esses deuses. E que, no resumo de tudo isso, isso reflete numa espécie de grande culto anual ao diabo. Que não é um privilégio apenas do Brasil, em vários lugares do mundo tem, e nos lugares que não tinha, os brasileiros levaram para fazer. Então é um grande culto anual ao diabo, e que ele fica muito feliz com essa data, porque é o que ele mais quer, é o que o mais diabo gosta. Façam o que bem quiserem, porque o corpo pertence a vocês. Essa, inclusive, tem sido a grande defesa das mulheres do século XXI. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Então aí tá virando a grande Babilônia. Então, gente, só uma ressalva aqui, antes da gente dar continuidade, que tá muito ótimo o papo, né? Nossa amiga Tânia, ela vai precisar se ausentar agora, ela tem um compromisso na igreja dela, mas eu já queria agradecer desde já, Tânia, sua participação foi fundamental, você deu sua opinião de forma muito explicativa, de forma muito... Eu creio que muita gente se identificou, eu quero agradecer de coração a Tânia. Nossas agendas são muito incompatíveis, principalmente a gente está gravando isso no sábado, sábado é dia de atividades em igrejas, né? E então, só para agradecer a Tânia sua participação, a Tânia vai se retirar do episódio, só para vocês não perceberem um vácuo, né, na gravação, vai ficar somente eu e o professor Cleuto para a gente terminar esse bate-papo. Bom, pessoal, vou precisar sair aqui, então agradeço pela oportunidade de ter dado a minha opinião e tal. Peço desculpas por ter saído, por sair agora, na verdade, né? Antecipado, mas fica aí minha opinião para vocês. Vocês pensem, reflitam o que vocês acham, tá? Então, desde já agradeço, um beijo a todos, um abraço. A nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Nos cultos de Baal e de Moloque, os pais entregavam suas crianças para serem sacrificadas. No caso de Moloque, era entregue no braço, nas mãos do grande ídolo, que era sacrificado queimada. E aí a gente pode até se perguntar, e o que tem a ver isso com os tempos atuais? Porque, por incrível que pareça, os pais, eles mesmos, levam as crianças para a festa e entregam as crianças à festa para que elas possam conhecer a festa, se envolver com a festa, estar caracterizado com a festa, aprender da festa dos adultos, daquilo que é mais perverso, né, do ponto de vista sexual. Então é uma entrega da criança ao ídolo, ao grande Deus da festa da sexualidade, do aval da carne, por isso carnaval, aval da carne. O Deus Dagon dos filisteus, muito citado na Bíblia, nos casos em que Sansão é o grande nome que a gente tem na Bíblia, que se contrapõe aos filisteus, você tem o Dagon, outro que as festas eram recheadas de orgias sexuais, músicas estrondosas, bebidas fortes e abundância, né? E sacrifício humano. E aí, música estrondosa? Tem. Orgia sexual? Demais. Bebida forte? Nem pensar. Essa é a que está presente. Se não tiver, não tem a festa. E o sacrifício humano, além das criancinhas que eu citei anteriormente, que não se refere a esse Deus Dagon, mas sacrifício humano de um modo geral, a gente também faz uma associação. Quantas pessoas sofrem no carnaval em função de morrerem por conflitos gerados ali naquele lugar, né? Por pessoas que por estarem nessa grande festa de aval da carne, né, que entregaram o seu corpo para poderem se divertir, estarem à vontade, perderam suas vidas por doenças venéreas, por doenças sexualmente transmissíveis. Então, no geral, é um verdadeiro sacrifício humano ao diabo, e que tem custado a vida de muitas pessoas. E o custo social disso e econômico é muito forte para o Estado. É muito forte. Ao passo que uma festa agrícola você tem pessoas que comemoram o feito da cidade ter atingido uma produção maior de milho, nesse caso as pessoas apenas gastam um pouco que tem. E além do mais, o Estado ainda ampara para poder dar suporte de segurança, o suporte de saúde. E no decorrer dos meses seguintes, você ainda tem uma decadência da população, porque estão totalmente esvaziadas de dinheiro, que gastaram tudo, mesmo para poder cobrir suas contas. E meses depois ainda tem resultados de gravidez e outras sequelas que ficam. Estradas abarrotadas de acidentes, etc, etc. Então, cara, muito obrigado ao Cleilton, que deu pra gente uma introdução muito bacana, muito ampla do carnaval, né? Já ficou claro aí que o carnaval é uma festa pagã. Então vamos lá, avançando aqui pra não ficar muito longo. E só fazendo uma ressalva, uma opinião curta sobre tudo isso que foi falado. A Tânia, que também deu uma explicação muito boa, ao professor Cleilton também. E a gente observa que realmente o carnaval é uma festa pagã. Não, como o próprio professor disse, não pelos conteúdos que tem dentro da festa, não? Não é pelos aparatos, não é pelos detalhes da festa, mas sim pelo que aquela festa representa, né? Porque é um culto à carne, né? É um culto à carnalidade. Então, tudo aquilo que o meu Deus, né, Deus vivo, manda eu fazer, o carnaval é o contrário, né? Preservar o corpo, que o corpo é o templo do Espírito Santo. O carnaval manda eu deturpar meu corpo, né? Então é a deturpação do corpo, é a deturpação da carne, a deturpação do sangue. Teve um colega meu que chegou pra mim, né? E falou: ah, Jonathan, tu... Porque eu não vejo problemas em um cristão lidar com bebida alcoólica. Isso aí é um tema pra um outro podcast, né? Mas... ah, Jonathan, tu bebe cerveja, vinho, pá, e tu vê problema no carnaval? Só que aí, cara, é um absurdo imenso tu querer jogar sujo comigo dessa forma. Porque uma coisa é eu ligar pro Marcos, né, meu amigo, que é da mesma igreja que eu: Marcos, vamos pra um rolê ali, a gente vai comer uma batata frita e tomar uma cerveja. E onde tá eu e o meu amigo trocando uma ideia, conscientes, porque nós não estamos na roda de escarnecedores, nós estamos em uma roda de irmãos, fazendo algo que a Bíblia não me condena. A Bíblia me condena a embriaguez. Algo consciente, porque nós somos pessoas adultas. Outra coisa é, eu num evento onde está destinado a carne, onde está destinado a promiscuidade, onde está destinado a um desafeto do corpo, a um desencontro daquilo que o corpo foi criado, propriamente dito, a uma festa onde pessoas não vão lá com a intenção de louvar o Senhor e nem vão com a intenção de fazer um bem ao próximo, mas sim ao próprio ego, assim a própria carnalidade, assim ao próprio pecado, é um culto ao pecado. É uma diferença enorme. Não querer jogar sujo comigo, por favor. E uma outra coisa, agora avançando, nós temos as igrejas evangélicas no Brasil tem um costume de fazer retiros, né, retiros espirituais no período do carnaval. Isso me parece uma fuga, né, da realidade, uma fuga da realidade social. Professor Cleuto, o que você acha disso? Esses retiros, eles são válidos? Porque é uma fuga exatamente, os cristãos devem se separar? Ou isso aí acaba que virando uma dicotomia entre santo, sagrado e profano, onde eu não tenho autonomia, eu não tenho poder próprio ao meu próprio corpo, a minha própria consciência de dizer não ao pecado? O que você acha dos retiros espirituais? O retiro espiritual, ele só tem valor se ele tiver uma conotação evangelística. É aquele que você vai para o retiro, mas convida os que não são cristãos, remidos no sangue de Jesus, para poder participar. Que é para você fazer um resgate disso. Então, todas as igrejas que pensam em divulgar a morte de Jesus na cruz, a importância disso, e tentar resgatar essa ovelha perdida, esse é válido. Mas todos aqueles retiros que são apenas para os cristãos ficarem numa ilha separado, para poder não se misturar com a grande festa pagã, esses estão errados. Porque no momento em que as pessoas mais precisam de talvez recorrer a você como amigo numa situação de dificuldade, porque cometeu um erro, está arrependido e você não está para dar sustentação, esse tipo de retiro eu condeno, porque ele não tem valor nenhum e não agrada a Deus. Porque realmente é uma fuga e é como se a gente estivesse associando Jonas, que foi dado uma missão para ele trabalhar em Nínive, né? Conforme a história de Jonas conta, para poder falar da verdade na cidade de Nínive, e Jonas pegou e foi para outro lugar. E Deus condenou tanto que ele foi tragado por um peixe ao ser lançado no mar, né? Exatamente, porque a minha dificuldade com o retiro, professor, e aqui eu já me coloco como alguém que participa de uma igreja que no mês de dezembro, né, no final de dezembro, até o mês de fevereiro fica de férias, ou seja, uma igreja que não tem atividade nesse período. A gente, a partir do dia 18 agora, a gente retorna com nossas atividades, né? Então esse período aí de Natal, início de ano e Carnaval, as pessoas meio que ficam livres, né? A gente não faz nenhuma festividade. Não significa que a gente não se reúna como de vez em quando, né? Mas a gente não tem nossos cultos semanais regulares. Então, eu encontro aí uma dificuldade em associar retiros como sendo algo válido, né? Assim, para a igreja. É como o senhor mesmo bem pontuou, né? Se for algo evangelístico, um fim evangelístico, ótimo. Mas a gente sabe, sendo bem sincero, a gente sabe que não. Na maioria das vezes é uma fuga. O carnaval de lá eu não posso me associar, mas eu vou fazer meu carnaval daqui, de uma forma mais branca, de uma forma mais branda, né? Eu não quero entrar na particularidade de nenhuma igreja, mas seja carnaval ou qualquer outra atividade, se você abre mão de fazer as atividades da igreja, que é um momento de comunhão com os irmãos, por qualquer uma outra coisa, você está cometendo, de certo modo, um ato de responsabilidade. Muitas das vezes eu já critiquei isso também na minha igreja, ações desse gênero, porque o diabo ele não tem férias, mas não tem mesmo. Desde que ele se tornou um decaído, ele trabalha sem cessar para destruir o número maior possível de pessoas para ir para o inferno. Então, são ações que ele e seus demônios praticam no dia a dia, que em fração de segundos a vida de uma pessoa é modificada totalmente, né? Sair do caminho que leva para a salvação, aquilo que a Bíblia fala, que prossigo para o alvo, a pessoa vai para outro lugar, para o que chamam de a porta larga, né? Porque a porta estreita para os homens é mais difícil, né? Então, a gente não pode estar abrindo a brecha para que a chance que nós temos de estar no fronte de guerra, né, que é uma guerra espiritual, a gente se refugie e deixe de estar executando atividades que possam levar nossos amigos, possam levar o conhecimento para as pessoas. A gente simplesmente definir que a gente vai estar parado, ou porque foi para um retiro exclusivista de cristãos, ou porque simplesmente não vão fazer nada, nem vai para o retiro e nem vai para a igreja. Então, não deixa de ser um ato de responsabilidade que no dia que a gente tiver de prestar conta para Deus, ele vai cobrar tudo isso da gente. Bem colocado, professor, bem colocado. Mas é como você falou, particularidades de igrejas. Você está pensando em igreja, uma igreja onde tem pastor, diácono, presbítero e mais de 20 membros. A realidade da minha igreja é outra. Nós temos 4 membros. Esses 4 membros trabalham, estudam e têm uma família. Então, não parar seria uma irresponsabilidade nossa. A gente está falando para os membros das nossas igrejas que Não importa as festividades que tenham, não importa o quanto você já se dedicou à igreja, você vai continuar se dedicando aqui sem descanso. Eu também, quando eu falo que férias, né, não estou dizendo que a gente agora a gente vai deixar de ser crente. Não, muito pelo contrário. A gente sabe que também que além do culto público, existe culto particular, um culto privado, onde eu e a minha família se reúne para louvar o Senhor. Né? Então é questão de maturidade mesmo. A nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor e a fantasia do meu ideal é você, meu amor. O próximo ponto que eu queria deixar claro, que eu queria levantar aqui, professor, é já para encerrar, né, que a pauta está se encerrando, é em relação ao chamado Marcha para Jesus. Eu considero a Marcha para Jesus um grande carnaval de crentes, pseudo-crentes, na verdade. Qual seria a diferença da Marcha para Jesus para um carnaval? Desculpa se eu estou sendo irônico, desculpa se eu estou sendo ignorante também, mas é o que me parece, porque eu não vejo Jesus na Marcha para Jesus. O que você acha? Olha, talvez eu seja um tanto radical na minha visão acerca disso, mas me parece que a Marcha para Jesus, nos seus moldes originais, em alguns lugares, ela é real. Mas o que eu vejo, eu quero me pautar por Rio Branco, é que não passa também de uma outra marcha qualquer. Parece até mesmo também aquela que antecede, que é a do orgulho LGBT. As mesmas, praticamente boa parte das pessoas que estão lá presentes no orgulho gay, elas estão presentes também na Marcha para Jesus. E se você for observar, o próprio comportamento delas não combina muito. São pessoas que estão ali comprando cerveja, estão fumando, estão fazendo isso e aquilo. Elas estão lá pelo movimento, pelo aquele tipo de grande aglomerado de pessoas que vão estar lá para estar vendo pessoas paquerando, chavecando, atrações, tudo isso numa cidade que é pobre de atrações, isso aí tudo vale. Aquela mesma pessoa, se ela, quando ela sai dali, se tiver um outro lugar, uma grande festa folclórica, ela vai para lá também, no mesmo dia. Então me parece que isso aí foi criado a nível de Brasil, uma espécie de contraponto a festa Orgulho Gay, que reúne milhões de pessoas numa avenida daquela. Claro que eles têm uma dezena de carros de som, cada um deles tem um tipo de atividade cultural específica para um público específico, mas eles conseguem arrebanhar muita gente. É como se eu estivesse dizendo, e nós o que estamos fazendo? O problema é que você, que nem você disse, você não consegue ver uma marcha para Jesus de fato. Fica muito a dever. E às vezes as pessoas que lideram isso estão apenas para aparecer, para se projetar, para identificar uma marca política dele, entendeu? Então eu acho que no Acre, falando de Acre, ela já veio com vícios. E que ela, no final das contas, ela não enaltece Deus, ela não traz muito para Jesus, pelo próprio nome que diz. Ela não tem a genuidade, a pureza do que Jesus gostaria, que as marchas que ele fez, que são as originais, ela arrebanhava muitas pessoas. Mas para ouvir com reverência, para poder aprender, para poder entender a filosofia de Jesus, para poder buscar a verdade, para poder mudar de vida. E esse tipo de marcha que hoje se conhece, ela não tem esse princípio. É só numérica. E aí eu não quero condenar que pessoas não cristãs participam da Marcha para Jesus de maneira nenhuma. É até uma maneira positiva, porque no tempo de Jesus, as pessoas que não eram judaicas, elas iam, seguiam Jesus, né, numa grande marcha de um lugar para outro, né? Os publicanos, os saduceus, os fariseus, estavam tudo junto. Mas o princípio principal ali era totalmente focado em Jesus o tempo inteiro, ainda que houvesse discordância do que Jesus pregava. Mas as marchas de hoje, elas fogem muito o foco principal, que é Jesus. Então a marcha é apenas do nome, mas a finalidade a qual ela é feita, ela fica longe do que a gente, como cristão, gostaria que ela fosse. Não é à toa que eu nunca fui em nenhuma e nem pretendo ir, porque os moldes que ela é feita, para mim, é uma passeata qualquer. É como se eu pegasse essa, hoje vai ter uma passeata em defesa da educação, vou lá num monte de gente lá e eu posso até botar uma música evangélica ali pelo meio e isso aí eu posso colocar o nome que eu quiser naquele grupo que está andando na rua e mandar isso numa publicação na internet e encaixar ela com um nome de uma marcha que eu quiser. Uma marcha de educadores, uma marcha de oprimidos, uma marcha de trabalhadores na educação, uma marcha de pessoas cristãs, e aí vai. Professor, eu sinceramente estou admirado. Eu já sabia que convidando o senhor eu teria aulas, né? Mas essa aula tem sido muito mais aquisitiva para mim, tem sido muito mais linda, né? Uma aula linda, não tem outro nome para dar. Fazendo um breve resumo, né? Para o ouvinte que não sabe, eu sou estudante de teologia. E muitas vezes dentro do nosso círculo de amigos, né? Amigos da faculdade, conversando sobre alguma disciplina e tal, a gente acaba tendo alguns embates, por exemplo, cosmovisão cristã, é a disciplina que eu estou estudando agora. A gente tem muitos embates, principalmente quando eu levanto algum teólogo que eu admiro, que ele é polêmico. Então, eu tenho uma opinião, graças a Deus, eu não gosto de chamar de opinião própria é opinião de ego, mas eu tenho uma opinião bíblica sobre várias coisas. Praticamente sobre tudo. Algumas coisas eu ainda não me decidi, que eu quero até trazer um podcast aqui sobre assuntos que eu ainda não me decidi com pessoas feras. Por exemplo, liberação da maconha é um bom assunto. Liberação das armas é um bom assunto. E então, o carnaval em si, gente, é problemático. Nós temos, por exemplo, a bebida alcoólica. Ela não é problemática em si. Ela é problemática com aquilo que eu faço com ela. Já o carnaval é o contrário. Não é o conteúdo que faz com que a festa seja ruim, pecaminosa. É a própria festa que é pecaminosa. Se você tirar o conteúdo do carnaval, não vai ser mais carnaval. Então o carnaval em si, a festa da carne, ela é pecaminosa. Ela é um convite ao erro, ela é um convite à idolatria, ela é um convite ao paganismo, né? Então, em suma, foi isso, né? Eu acho que é isso que a gente pode aprender com o assunto. Se você é cristão, pretende ir para algum retiro, vá, mas consciente do que você vai fazer lá. Se você pretende ir para alguma marcha para Jesus esse ano, vá consciente do que você vai fazer lá. E entre assistir filmes com seus amigos, comendo uma pipoca, ou então tomar um tereré com seus amigos, ouvindo uma boa música, ou jogar um futebol, eu prefiro mil vezes fazer isso do que ir para um retiro, do que para ir para um carnaval ou para alguma festa relacionada a isso. Professor Cleuto, muito obrigado pela sua participação, né? Faça suas considerações finais. Vamos deixar as recomendações. Eu quero agradecer muito ao senhor, que mesmo tendo uma agenda muito, muito, né, lotada, e o convite foi feito em cima da hora também, peço até desculpa por isso, pelo planejamento. Mas muito obrigado, quero ver o senhor mais vezes aqui no nosso blog. E é isso, a palavra está com o senhor. Eu apenas concluo fazendo um balanço geral para fechar minha ideia, dizendo que, tendo a origem da palavra no latim carne levarium, que quer dizer eliminação da carne ou destruição da carne, eu acho que essa festa, ela cumpre o seu papel. Infelizmente, são 3 dias de alegria para finalizar com muita tristeza. E o pior de tudo isso é que ela, ali, de todas as festas que existem, ela é a pior de todas, porque o seu efeito, ele é devastador. Porque ela induz as pessoas a terem uma liberalidade, uma libertinagem que leva à prostituição, adultério, uso de drogas aumenta, a gravidez indesejável, doenças sexualmente transmissíveis, feridas na alma que não cicatrizam tão cedo, uma sensação de arrependimento, cabeça pesada das bebidas, separação de famílias, destruição de famílias em função do adultério e uma série de coisas ruins que as pessoas, quando vão, elas já estão predestinadas a fazer tudo o que dá na telha. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte espiritual, falando no seu sentido literal, que a Bíblia aí está recomendando, e também morte no sentido mesmo da coisa, que as pessoas se envolvem em certas situações, que vai a óbito, quando não é de imediato, mas no decorrer dos anos, por aquilo que contraiu, as doenças que contraíram, elas vão morrer, encurtando o seu tempo de vida, que teria muito mais tempo, mas infelizmente, dado a situação que se jogar nos braços de uma festa satânica, dá nisso. Então, eu queria agradecer a oportunidade, no dia que quiser que eu participe, eu não tenho fronteiras para participar de qualquer assunto, e para mim foi um privilégio ter participado, agradecer a oportunidade, e um abraço para todo mundo que vai ouvir esse podcast, e só parabenizar pela iniciativa de fazer um trabalho assim, de encurtar as relações com as pessoas, ouvindo assuntos que têm relevância, porque em redes sociais ela tem esse desgaste, porque não se aproveita nada, de uma tonelada você aproveita um quilo, né? Então, quando você reserva para um debate selecionando pessoas, a gente tem mais proveito disso. Então, parabéns pela iniciativa, um abraço, um bom fim de semana. Muito obrigado, professor. Suas recomendações finais, indicações, vai deixar algum livro aqui para indicar para a galera sobre o assunto, alguma música, algum álbum, alguma coisa relacionada a isso, algum filme? Tem um livro que eu recomendo, na verdade é uma brochura. Você procura depois na internet, coleção ferramenta de respostas. Todos os assuntos que você imaginar sobre o cristianismo, ela tem. Ajuda a gente a ter uma visão aberta de vários temas. E se você quiser, você vai lá na própria livraria El Shaddai, que ela tem esses livros em abundância. É cerca de R$5 um livreto desse. E ela vem com 100, e geralmente ela vem com 60, com 50, com 100 respostas de temas bem polêmicos, que te ajudaria bastante num podcast desse, quando o assunto for assim ligado à vida social e à vida espiritual das pessoas. Agora, eu queria deixar aqui uma questão que eu até então deixei em aberto, que seria até hipocrisia se dissesse que uma festa dessa ela não seria boa, do ponto de vista da carne, né? Qualquer um de nós que formos até lá, depois de estar bastante desviado da conectividade com Deus, a gente sentiria o maior prazer. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, né, ele vai falar sobre isso, né? Quando a gente olha, que ele vai dizer em Romanos 7, capítulo 7, versículo 19 em diante, eu vou até ler para você entender a complexidade dessa dualidade entre a nossa carne, que quer só os prazeres, e o espiritual para agradar a Deus. Ele diz assim, ó: porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero e que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então olha como essa dualidade ela é perversa. As coisas que estão na carne, que estão nas minhas entranhas, elas estão sempre me puxando para fazer. E se eu não me fortalecer, não estiver lendo a Bíblia, não estiver buscando a comunhão com Deus, o mal que habita em mim, ele vai estar sempre querendo aflorar em mim. Mas ele não aflora porque a gente está sempre recorrendo a Deus e o Espírito Santo está sufocando ele em nós. Se não fosse, meu amigo, todos nós cairíamos no carnaval porque isso era a nossa vida do passado. Um grande abraço aí. E não esquece de comprar o livreto da coleção Ferramentas. Vai ajudar bastante a ainda fomentar tuas ideias e você vai lá pro topo, beleza? Um abraço. Eu queria indicar aqui, fazendo uma indicação breve, né? Eu acho que todos os episódios eu faço isso, né? Tem uma música minha, um rap meu, na verdade, chamado Comissão de Frente. É um beat meio samba, né? Vai ficar o link aqui na descrição da minha primeira mixtape. Tem uma música Comissão de Frente que eu falo um pouco de racismo, eu falo um pouco de muitas coisas que estão erradas no nosso país, na minha visão como negro. Então, galera, escutem, tá? Comissão de Frente. É uma boa música pra ouvir nesse carnaval, beleza? Professor Cleuto, muito obrigado. Encerro minha participação aqui. Obrigado a vocês que ouviram, tá? E mês que vem temos mais um episódio. Tamo junto. Obrigado. Até mais. A nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor. E a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Sopraram cinzas no meu coração, tocou silêncio em todos os clarins, caiu a máscara da ilusão, dos pierrots e arlequins. Vê, colombinas azuis a sorrir, raia, vê, serpentinas na luz reluzir, vê, confetes do pranto no olhar.